O que você tem Mas a lua lá do céu veio testemunhar, e o apanhando, apanhando sem parar, coxinha. Onde está o medo, senhor? Onde está o medo, senhor? Ai, onde está o medo, senhor? Onde está o medo, senhor? Onde está o medo, senhor? Onde está o medo? Amarrado ao topo a noite. Yeah!